seguidores. Alô, alô, seguidores. Aguenta suas emoções que a pressão vai começar. Aí, DJ Andrio. Aí, DJ Andrio. E o seu show Prime. Para começar o show. Hoje uma noite muito especial. A noite voltada para as marcantes. E o Gordinho tá na área. E o Gordinho tá na área. Scorpion Sound Prime. Para começar desse jeito, Moquejo Bira. Aí, DJ Andrio. E o seu show Prime. Bora começar que as emoções vão iniciar pra você. Para começar desse jeito assim, vai! Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir, vou para um lugar, minha muita curtição. Para o Bacino Adriano, hoje eu tô no teu cinto, viu, garoto? Um abraço pra você, meu Bacino Adriano, com a vez. O Bacino Tomás, todo mundo também tá com a gente, obrigado, viu? Henrique dos Comissários, meu irmão. O Marcinho Felipe também tá com a gente. Abraço pra você. Olha o gostinho do Marcinho, tá na área, garoto. Atendimento sempre especial. Bora, papidez. Papidez, é que eu vou. Desce jeito assim, vai. Seu Gleido, meu parceiro Lucas, também o Terra Alta. Lá do GP do Passagem Moral tem. Abraço para você, Lucas. Tamo junto, garoto. Só começando desse jeito assim, mãe. Tem festa no Ipanema, vem comigo, pode crer. Bota pra dançar, vai. Meu parceiro Diogo também tá com a gente. Abraço pra você. Bota pra dançar, Andrinho. Bota pra relembrar tempo de Rubizão, garoto. Scorpion Sound Prime. Scorpion Sound Prime. A onda agora é Prime. Prime, Prime. Bora chegar! Chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubinha na Vimirim do Pará. Chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubinha na Vimirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show, é o mini rubi, o som. Vamos lá, Andrinho! Melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, essa nave dá um show, é o mini rubi, o som que te conquistou. O melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Mini Rubi, a nave mirim, DJ Arnaldo no comando, toca a porta. forte abraço, meu parceiro Anderson Prime. Seguidor oficial do nosso Prime. Abraço pra você, Anderson. Anderson Prime. Garotinho, já pararam, não tá? Bora que a noite chega, Marcante. Bora que a noite vai descer o espetáculo pra você. Barneário deles, eu é que arrasta a multidão. É o put da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Quem começa toda semana é diversão. Barneário deles, eu é que arrasta a multidão. É o put da galera, todo mundo vai pra lá. Você que não conhece, vamos nessa, vamos lá. Vamos chamar a Duke Gold, hein? Também chega aí com a gente, abraço pra você. É a marca que veste a empresa. Duke Golden, a marca que veste a família. Scorpion Sound Prime. Essa começou e não tem hora pra acabar. DJ Jefferson tocando. Você encontra Duke Gold, hein? E Curuçá na loja pro história. É o fala, meu parceiro André! Todo mundo vai. Isso, desse jeito. Nossa, muito obrigado, meu senhor, que me chama aí do Paredão, Saturno. Estou fazendo a festa junto com a gente. Obrigado, meu parceiro Danilo, você e sua esposa. Também está com a gente hoje. Abraço pra você, viu, Danilo? Satisfação receber você em nosso Scorpion. Obrigado, meu parceiro DJ Ronaldo, DJ Yuri. Essa galera que realmente arrebenta em toda a região aí. Obrigado mesmo, viu? Que deram o pontapé inicial. E o gordinho do Passinho tá na... Bota pra girar tudo, André! Coxinho, não adivinha. Começa desse jeito hoje, Mocacha, ouvida, garoto. Scorpion Sound Prime, o som que toca tudão. Começo a fazer o convite pra você desse jeito. Vem ser Prime, você também, vem. Eu sei que vou encontrar o amor, me faz acreditar, porque sei que ele existe em algum lugar. Quando ouvir, vou me apaixonar. Na luz da lua, vivo a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Vem, vem, vem, meu animal. Fala que hoje a noite já caiu assim, cara. Já caiu assim. É! A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Cara, bobozinho apaixonado. Um DJ Mario. Abraço pra você, viu? Mal é o agito. A noite cai, vai. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. Yeah, yeah, yeah, yeah. Meu parceiro Adriano, Cobra Vez. Tá com a gente hoje, abraço pra você, Adriano. Adriano da família Os Cobra Verde de Mocajubinha. Meu parceiro Henrique Cobiçado. Todos meus cobiçados de Mocajubinha. Os cobiçados de Mocajubinha. Abraço pra você, Henrique. É com ele que eu quero ir. Esse moral. Vou a sonhar. Sei que ele vai me emocionar. Para Domas. Para Domas. O homem falou que vinha e veio, cara. Esperava você no domingo, mas no sábado foi. Foi ilustre, viu? A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario e DJ Júnior, animal é o agito. A noite cai, ninguém me segura. Eu vou pro crocodilo. Com DJ Mario. Se você vai curtindo, vai dançando. Faz uma edição domingo da W Eventos. E o nosso Scorpio tá na área desse jeito assim, ó. Vai começar a tocar no coração de quem tá apaixonado. Começar a relembrar assim, vai. Pedindo seu olhar. Obrigado, meu parceiro, Balcivinho. Vou deixar o vídeo com a gente. Abraço pra você, Balcivinho. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Aí você sabe, assim, sabe? Fala assim, vai. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada, em nada. nosso amor, mas foi em vão. Hoje, meu parceiro, virando cereja, enchendo tudo. Hoje, nosso escove uma caixa humilha. Olha o Brasil, Leandro CDs. Leandro CDs. Leandro Gravações, é? Leandro Gravações. Em nada, em nada. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Fala assim que você ama, fala. Eu te amo. Sim, sou você. Porque a nossa vida em rotina se transformou. Tudo que eu quero é reacender a chama de uma paixão e com fogo ardia. Sei que a gente pode ser feliz. Nosso amor não morre. Volta mais forte, salvando corações. Terceira, meu gente, em setembro tem o nosso escóvio no estado do Amapá, lá no meio do mundo, tá lá no parceiro Fábio nos acorredados. Estamos chegando em Macapá, garoto. Do parceiro Lourinho de Terra Alta, do parceiro Cleiton, você, o Lucas, jogador, marcando presença hoje com a gente, obrigado, viu? Você tá no som que você dá valor. Scorpion Sound Prime. É DJ Andrew. Salt Primer, o venenoso do Pará. Scorpion Sound. Bora viajar de marcante assim, vai. Hey DJ, play a song. Começando assim de marcante, vai. DJ, play a song. Todo meu escala safada, da mãe da Brasil com a gente. Um abraço pra vocês. Brasil. Comandando o show no Scorpion Sound Prime. Deixa eu tocar assim um pouquinho diferente pra você, namorão. Né, o swing do GD. Bora começar a botar essa galera pra dançar mesmo de verdade hoje, vai. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas, já não. Isso, fala assim pra mim, fala. O que é que eu tô fazendo aqui? Isso. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Não é minha namorada. Obrigado, meu parceiro Filipinho. Um abraço para você, Lucas Moral, também tá com a gente. Um abraço para você, Lucas. Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você. Vamos lá, Andrinho. Lucas Moral tá na área, não tá? Lucas Moral tá na área. Não, quem é essa perua aí? Mas peraí. E assim como que? É? Peraí, você. Equipe não tá Moral. Já não é da sua conta. Moral, que é? Fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. Mas cadê o Alexandre? Cadê esse cara? Ela é Jennifer. Eu encontrei. Alexandre Sampaio. Não é minha namorada. Mas poderia ser. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Porra, sim, pra você dançar hoje. Umas paradas. Hoje meu cachorro tá uma loucura, garoto. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito. Abraço, meu parceiro, com esse filho. O meu pai. Poxa, abraço pra você. Vai curtindo hoje, não tá assim? Eu não quero dinheiro, eu só quero é você. Sabe o que você quer hoje? Eu só quero é você. Ela chorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Você precisa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. Abraço, meu parceiro, Charlie Doido no Passagem. Eu não sei grossa. Deixa eu ir no Passagem, Moral Prime. Meu parceiro Lucas Bromundi. Dinheiro só trago comigo. O monte do Rolho, isso é. Com a gente, obrigado, meu parceiro Lucas Gil. Tá curtindo também, meu parceiro Luciano. E sua patroa. Todo mundo com a gente também, abraço pra vocês. E cheiro de perfume bom. Cheiro de marola boa. E várias gatinhas chegando. O que você tá hoje, meu irmão? Tá na gaiola. É pra você puxar a gata e dançar desse jeito assim, ó. E vai! Scorpion Sound Prime, o venenoso. Isso, sinto assim, vai. Isso. Vamos lá, Andrinho. Adoro. Vem assim, ninguém puto. Bora dançar assim, bora, bora. Vem assim. Isso, vem assim, vem assim, vem. Vem assim, ninguém puto. Desse jeito assim, vai. Vai, vai. Fica gostosinha. Sensualiza, sensualiza, sensualiza, sensualiza. Cheiro de perfume bom, ei. Cheiro de marola boa, ei. Olha as gatinhas tá chegando, ei. Desse jeito assim, vai! Isso, senta! Deixa eu tocar essa música aqui, na moral. Pra quem já fez a mão dentro do carro. Essa aqui, na moral. Eita, porra. Pra você que já fez a mão dentro do carro. Essa música vai pra você, viu? Fala assim pra gata. Fala assim pra ela. Deixo você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado. Ai, ai, ai. Que hoje à noite eu trouxe um beijo pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro. Será que hoje vai ter? Hoje vai ter ousadia. Será que hoje vai ter, galera? Vem com o Xande. Hoje vai ter ousadia. Agora bota ela pra se ter namorão. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta, senta. E se torce de vai. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Calma, minha filha. DJ Andrew. Agora senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta. Fica calma nessa hora. Senta, senta, senta, senta, senta pra valer. Agora senta, senta, senta, senta. Valeu! Começando assim pra vocês hoje, mais uma edição do Bingo da WA Eventos. Primeira parte do show, primeira parte do espetáculo, sabadão pra você. Eu tô sabendo que meu parceiro Wellington tá no berço, meu irmão. Hoje é tudo por conta do cara. Quero só ver, viu, Wellington? E vem com o Xande, hoje vai ter ousadia. Hoje vai ter, não vai? Senta, senta, senta, senta, senta, senta. Olha o parceiro da produção. Ele fronteira já tá com a gente hoje. Fala com você desse jeito assim, ó. Anda aí, playboy. É nóis. E aí, DJ Andrew? Vamos nessa, DJ. Bora, coxinha, bora viajar hoje pro Cajubinha. Eu sou do tipo que não fala, porque muito melhor é fazer. Se provocar, eu mostro pra você. E além de carinho, uso na cama, eu sei te dar prazer. E assim hoje, como é que é? DJ Andrew. No seu discurso devagar, garanto que tua perna fica. Aí você fala assim pra novinha. Novinha. Fala assim, vai. Scorpion. Novinha. Deixa assim, vai. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Venenoso. E a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. E deixa eu te chamar de meu amor. Deixa eu sentir o teu sabor. Já que a nossa vibe combina. Tu tá ligada que tu pode ser só minha. Não faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Então faz assim, pode ficar com ele que eu vou cuidar de mim. Vou esquecer tudo que a gente fez. Estou me acostumando com a minha vida de ex. Logo mais o top chega pra vocês. Fizemos se do lado. Top King Assembly. Tá tudo errado. Logo mais ele tá na área, meu irmão. Então faz assim. Alta aí, playboy. Vida de ex. Fala um parceiro Laixinho. Em cima dos cobra vez, tá com a gente, meu parceiro Adriano. Irei. Tá todo mundo hoje no setor, meu irmão. Estava abandonado ao te ver passando com aquele otário. Será que já tá fazendo amor com ele? Minha de tantas vezes menti. Te enganei demais, por isso teve o fim. Fala assim pra mim agora, mãe. Do lado. Como é que tá hoje, cara? Tá tudo errado. Tá tudo errado, tá? A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já viciei. Tá difícil controlar. De 10 em 10 minutos dá vontade de ligar. Foi seu beijo a queima-roupa que me desarma. Decorou meu colete à prova de amor. Eu perdi a aposta com meu coração. Fala assim pra ela agora, Lucas de Moral. Fala! O rei dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca quando me beijou. Pra gente ficar juntos, eu faço o que for. Eu troco a vida louca. Mas só fere, irmão Cachubinho, meu irmão. O rei dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca quando me beijou. Pra gente ficar juntos, eu faço o que for. Eu troco a vida louca por você não se dá por. Venenoso do Pará, DJ Andrew. A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já pisei. Tá difícil controlar. De 10 em 10 minutos dá vontade de ligar. O seu beijo queima a roupa que me desabou. Perfurou o meu colete à prova de amor. Eu perdi a aposta com meu coração, mas você me... Fala assim pra mim, vai! O rei dos esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca. Bota pra se apaixonar desse jeito. Tem que ficar junto. Bota pra curtir desse jeito hoje. A vida louca pelo sinalzinho. Para o parceiro Ronaldo. Os esqueminhas se apaixonou. Foi culpa dessa boca. Poxa, vem por aqui, viu? Quando me beijou. Faça favor. Tem que ficar junto. Eu faço o que for. Eu troco a vida louca pelo sinalzinho. Para curtir assim, assim, não parar. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Deixa pra mim assim, vai. O seu amor tem trauma do passado. E o sentimento deve tá rachado. Você que tá apaixonado hoje. Mas eu entendo você. Fala assim pra ela, vai. E o seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu teto desabou. Perdeu o chão. E mais pendura uma plaquinha aí de atenção. Um novo amor em construção. Devagarzinho assim, vai. E tijolinho por tijolinho vão reformar seu coração. Isso, devagarzinho. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Que show de nisca. E tijolinho por tijolinho vão reformar seu coração. Mas falando em tijolo. E vai ter amor espalhado. Eu lembro só dele. Leandro Gravações. Será, Leandro? Bota fé no... Abraço pra você, viu, cara? Bora curtir desse jeito, meu cachorro, minha! É o giro assim, na moral. É o giro hoje, meu cachorro, minha garota. Não tô me reconhecendo. Tô em casa em pleno feriado. Como é que você tá hoje? Até o garçom sentiu minha falta e já ligou preocupado. Fala assim pra mim, vai. É que agora eu só penso em você. Não é que eu esteja apaixonada. Eu tô falando sério. Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu... Tá esse plano pra hoje, fala. Dormi de conchinha, nem fiz a festa. Deus me livre, mas quem me dera. Posta foto juntos, os contatinhos já era. Mas quem me dera, eu tô com pressa. Mas se você vier, meu coração te espera. Eu tô com pressa, Jerry Smith. Se vier, meu coração te espera. Aqui em Mocajubinho, acho que todo mundo tem uma preta, não tem? Preta, lembra de quando o frio extremo transpassava as paredes de madeira? Tu lembra? E quando pelas malafitas caminhávamos com nosso amor no colo. Foda, né? Eu ladradão nela aí pro compromisso e você mulher guerreira. Desculpa se a voz falhar, mas quando eu lembro do nosso passado eu choro e oro. Pra espantar os demônios da tal tentação. Você que exala feromônios hormônios e ostentação. Mas traição com quem me conduziu ao pódio é vacilação. Não pode não. Pau, pau. Fala meu parceiro Glau. Pau, pau. O parceiro Glau da Duque Gold tá com a gente hoje. Pau, a marca que veste Duque Golden. A marca que veste a família Scorpion Sound Prime. Palavra do general. Viaja. Deixa pra lá, pra rolar no Djavan. Pois hoje Deus nos permitiu e dele é honra. Se quem for contra o nosso amor que se envenene na mordida da própria maçã. Vamos brincar de amorzinho, um bom vinho, um filho. Esquece do mundo. Obrigado, meu parceiro Vinícius Marconcelo. Pra você, pra o cara que dá apoio do Tava Chabarelhas. Abraço pra você, Vinícius. Pedra batida perfeita do vagabundo. Quando se entrega pra mim, parece não ter fim, porém o tempo voa. Vamos brincar de amorzinho, morvinho, fininho, esquece do mundo. Taça com taça, tintim pra você e pra mim, vida longa e boa. Nós acertamos na letra, batida perfeita, dá-me um vagabundo. Abraço meu parceiro Jaime da Carrechinha Tonelada, por cima de Marituba. Abraço pra vocês. A torcida enlouquecendo hoje, Lucidu. Assim pra viajar, vai. Sei que não sabes de mim, acontecer hoje no Mocajo Mira, vai! Vou negar. Estamos claro e já. Não te lo voy a negar. Não te lo puedo negar. Estamos claro e já. Estamos claro. Estamos claro. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar, como ves. No le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba, ba, ba, ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin para, sin para. Ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo voy a negar. Sintetiza tudo, produção! Para escutar nossa noite, meu irmão. Para escutar nossa noite, garoto. Para botar pra tocar desse jeito, André. Se escolhi pra ser a minha vida. Pegar mais duas aqui de melas aqui pra galera da vestida aqui atrás. E a gente volta pra marcante com a Roya Rocha, viu, gente? Hoje à noite é voltar na marcante. Isso, claro, tem que tocar do jeito que vocês dão valores. Muito obrigado, meus corações, todos meus seguidores aí. De Bocage Humilha, todos meus cobra-vez, todos meus cobiçados. Tá todo mundo com a gente hoje. Abraço para vocês. Parceiro Gostinho do Passinho, valeu. Grande passar, te mora o tempo. O som dos moleques doidos. Didi Sassá, Moral e Cleucinho. Físico e Dieguinho. Tiro Lucas, Lucas Tiro Passage, o cara que dá a chamada. Passa pra você, Lucas. Essa emoção realmente vai acontecendo pra vocês. Logo mais chega o top aqui do samba e o show fica completo, viu, gente? Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu. E você aqui, o quê? Você é meu. Assim, ué? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Você é o quê, cara? Superhot vai ler. Ah! Um parceiro, Mateuzinho. Deixa um abraço pra você, garoto. Deixa eu tocar desse jeito assim, ó. A galera quer dançar agarradinho, meu irmão. Manda 007. Scorpion, Scorpion. Scorpion, Sound Prime. Prime, Prime, Prime, Prime. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer. Cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá. Até prova seus beijos, pra ver se a barba vai arranhar. Eu posso ser fiscal do teu olhar, não precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Testa esse beijo assim, vai. Antes de amar bem. Isso, vai. Testa esse amor em mim. Teste-me, vai. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. DJ Andrew. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Banda 007. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem. Obrigado, meu parceiro Cláudio Bahia. Meu parceiro Valci Filho. Beijar alguém. O Chimara Duque Gold aí com a gente, abraço pra vocês. Corrindo, passinho também da com a gente. Antes de obrigado mesmo, viu? Testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Você vai curtindo desse jeito hoje, Bocão de Vida. Mais uma edição do Bingo da WO Eventos. Obrigado, meu parceiro Adson. Meu parceiro Wendo. Tamo junto, garoto. Banda 007. Parceiro Eito tá no berço, parabéns, viu, cara? Saúde, sucesso sempre. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou. Aí, meu parceiro, filho de vídeo, começa a dançar pra lá e pra cá. Antes que jamais eu esqueça. Aí conhece. Você existe. Bora, meu parceiro Henrique. Entrega. Os cobiçados. Meu coração. Vou chamar a dama e dança. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. Thomas promove. Minha linda bela. Tamo junto, viu, Thomas? Já faz tanto tempo que eu. Essa é a fronteira. Por um peré, mocajubira. Cinderela. Já. Pega essa por trás. Tanto tempo que eu não sei o que amar. Pega, Thomas. Minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Sucesso acontecendo pra vocês hoje. 07. A primeira parte, hoje sabadão. Estamos no ar, Mocajubina. Que puxa. Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real. Quando toco os seus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você existe, eu vou me entregar. Numa noite que jamais vai esquecer. Você existe, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda bela. Já faz tanto tempo que eu não sei o que amar. A minha linda Cinderela. Gostaria de agradecer a presença do nosso apoio, a nossa polícia militar, o nosso estado, que está presente com a gente, fazendo apoio ao nosso evento hoje. Obrigado mesmo, viu? Tudo que me fez, não dá pra acreditar. Fala assim pra mim, vai. Que ainda quer ficar comigo e outra vez tentar te dominar com seu veneno. Venenoso. Lembra dos lugares, festas e viagens que eu deixei de ir por causa de você. Lembra daquela amiga gata que você me apresentou. É com ela que eu tô fazendo amor. Fala assim pra mim agora. É o Scorpio Sound. Isso. Eu vou curtir com o Scorpio Sound de longe pra. Ok, com quem? O venenoso de Curuzu. E é o Kiko. Ele que pra mim. Ô, DJ Ferreira. Eita, meu irmão. DJ William que vai comandar. O top. E o top DJ Quinho sobe. DJ Andro faz você dançar. Escolta o sol de um venenoso de fumaçar. Venenoso, tocando assim pra vocês hoje, uma cachoeira. Mais uma edição aí do Bingo da WA Eventos. Pará. E claro, sucesso acontecendo pra vocês assim, né, Mora? Banda 007. Banda. Deixa a gata e dança, meu irmão. Uma sequência pra você enlouquecer. Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar. Pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz. Pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz. Lorena tá de terra alta. Marcelo Cleiton, você o Lucas, jogador marcando presença. Se partir, eu não todo mundo com a gente, um abraço pra você. Lucas de Moral. Tamo junto, meu irmão. Com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz. Pelo amor de Deus, não quero. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Banda 007. Preciso saber que foi. Toca assim, André, toca assim, vai. Se apaixona, vai. Eu quero estar mais próximo do teu olhar e viajar nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver. O parceiro Lucas está procurando seu amor por aqui. Ainda que falou que está solteiro hoje. Ou te dizer bem baixinho. Lucas no passagem de moral. Leão, leão, leão, leão. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe em amor. E prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero. Sabia que ele é seu duo. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer te sorrir. Banda 007. Sucesso hoje, viu, gente? Quero te levar aonde mais ninguém levou. Onde o ar cheira flores e as flores são espelhos de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Para Siriga Gila Bumal. Um abraço pra você. É ao teu lado que eu me sinto de frente. Se você tá hoje, cara, fala pra mim. É ao teu. O parceiro Gabriel da Coxinha. Um abraço pra você. E quando eu te tocar, irmão, pelo amor de Deus. Se me esquece e some, se ela vai à loucura, não vai? Tiro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir. Tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. Melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. E você, você? Eu tô falando mal de você e eu. Que você nunca soube fazer e eu. Essa mais do meu parceiro Adriano de Cabra Vez. O seu grande amor. Se ela bater o dedo. É verdade. Eu tô falando mal de você e eu. Que você nunca soube fazer e eu. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Manda 007. Manda 007. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve estar rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O seu teto desabou. Perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha. Vacina, Biril, saudade. Tá com a gente hoje. Abraço pra você, Biril. E tijolinho por tijolinho. Abraço pros seus amigos aí. Ah, seu coração. E vai ter amor espalhado. O parceiro Peixinho, você e o Bruno. Bruno Sexo, tá na área. Passo pra você. Tijolinho por tijolinho, reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Manda 007. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. Seu teto desabou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. E tijolinho por tijolinho. Thank you.